sorriso de uma criança no mundo sem esperança, sem poder se alimentar. Oi, como é triste de olhar. É a criança na cidade com a marginalidade, comendo um pouco no dia, filho de José e Maria, sem ter como estudar. Aí começa a cheirar cola, na sequência roubar inocentes sobreviventes que não param de lutar. Oi, como é triste de olhar. Meu Deus, me perdoe, mas contra sua vontade vou roubar, já que ninguém se compromete a me alimentar. Minha cola acabou e o respeito por mim também. Nesse momento estou pedindo auxílio a alguém. Sofro humilhações de porradas, eu corro na ocasião, sempre sou tratado como um cachorro. 8 anos de idade, conheço mais da metade. Desvalorização aos menores nas grandes cidades. Só Deus sabe se vou me tornar homem assim, sem saúde, educação, orientação, enfim. Próximo a covardia, droga, judiação, tendo a sobrevivência na própria lei do cão. Reze por mim e por todos os menores abandonados, pois é triste de olhar, é lamentável. Uma posição constante, preocupante, que aqui no terceiro mundo aumenta a cada instante. Dignidade extraída sem compreensão, o brilho infantil sem valorização. Discriminam, destroem essas pequenas criaturas que pra sobreviver roubam na cara dura, na mira de calibre mal intencionado, que visa uma chacina como um bom resultado. Impossibilitados, alienados, agindo dessa maneira, completamente enganados. A natureza de Cristo não permite atos assim, pois é frequentes mortes de menores, enfim. Nesse momento rezo, prefiro não lembrar o sorriso de uma criança. Como é triste de olhar, como é triste de olhar o sorriso de uma criança.